Não conseguimos fazer face aos custos de produção que temos, que são elevadíssimos, elevadíssimos, porque todos os fatores subiram, desde combustíveis, fertilizantes, tudo, e nós, os nossos produtos cada vez estão mais baixos, cada vez estão mais baratos, portanto nós precisamos aqui de um bocadinho de oxigênio, porque estamos a ficar sufocados com tantas exigências e sem rendimento. Basicamente é isto, porque o nosso arrendamento estagnou, parou, não conseguimos fazer face, tantas despesas temos, tantos impostos, portanto é difícil conseguir manter, muito difícil. Para 2024 a previsão, e segundo vários agricultores com quem falei, é que as despesas vão igualar as receitas e por isso estão a trabalhar sem ter qualquer rendimento. Prometem então ficar aqui, porque já há também fogareiros, há as bifanas grelhadas, há cerveja, e prometem ficar até terem uma resposta. Podem ficar esta noite, até amanhã. E, João, digo já que o trânsito na via rápida de Taveiro até à rotunda do Almegue já está parado, são vários quilómetros de fila. Também no IC2 de Condeixa para a Mielhada já são também alguns quilómetros de fila para chegar à rotunda do Almegue. Ora, assentamos com os ecos deste protesto na região de Coimbra. A dívida pública portuguesa baixou para menos de 100% do PIB e desceu também em termos reais, algo que não acontecia desde 2009. Ou seja, de acordo com o Ministro das Finanças, Fernando Medina, Portugal deve agora muito menos dinheiro do que no passado. Esta queda da dívida pública em percentagem do PIB foi acompanhada de uma queda da dívida pública em valor real. Isto é, devemos hoje menos, cerca de 9,4 mil milhões de euros, do que devíamos no ano passado. Esta diminuição da dívida pública em termos reais só aconteceu por duas vezes nos últimos 50 anos, duas vezes que coincidem e que ocorreram nos ciclos de governação do Partido Socialista. Em terceiro lugar, com este resultado, nós saímos claramente do grupo dos países mais endividados da Europa. Em conferência de imprensa esta tarde, Fernando Medina explicou que Portugal paga agora menos juros, o que representa uma poupança que ronda os 9 milhões e meio de euros. Fernando Medina diz que esse dinheiro pode agora ser canalizado para investimentos públicos. Fechamos com um projeto sobre uma biblioteca errante, que foi hoje iniciado devido ao encerramento da Biblioteca Municipal do Porto para obras, e onde esteve o Presidente da Câmara da Invicta, Rui Moreira. Nessa biblioteca errante passam a existir mais de 800 livros de arqueologia para consultar no Reservatório do Museu da Cidade do Porto, que é também um museu com muitos livros. Cláudia Aguiar Rodrigues. Uma biblioteca que passa a habitar o Reservatório do Museu do Porto. É uma biblioteca constituída por 800 títulos, com uma grande ênfase sobre a arqueologia urbana do Porto, os trabalhos arqueológicos realizados no norte de Portugal e também a própria história desta disciplina ou desta ciência que é a arqueologia. O diretor do Museu da Cidade e das Bibliotecas Municipais, Jorge Sobrado, especifica que os títulos agora disponíveis são, sobretudo, revistas da especialidade. Muitos mapeamentos de estações arqueológicas e muitos artigos científicos que foram publicados nos últimos 150 anos, 140 anos, por grandes nomes da arqueologia portuguesa, como Leite Vasconcelos ou Mendes Correia, ou os arqueólogos como Manuel Real, António Silva ou Isabel Osório, que marcaram muito também o conhecimento arqueológico e histórico da cidade do Porto. É o sexto polo que abre agora as portas num calendário que promete abrir ao todo 15 bibliotecas na cidade até o final deste ano. Uma rede à qual iremos acrescentar mais 3 casas até ao dia 13 de junho. E são essas casas a grande biblioteca de periódicos do Porto, no pavilhão da Escola Pires de Lima, a Biblioteca de Autores Fundamentais do Porto, biblioteca que será criada, radicada no Liceu Alexandre Herculano, também a Casa de Poesia Eugênio de Andrade, na antiga Casa de Poeta ao Passeio Alegre. É uma oferta reforçada que tem como grande objetivo a conquista de novos leitores. O Porto vai então ter várias bibliotecas errantes devido ao encerramento da Biblioteca Municipal para obras. As notícias com João Vasco na Antena 1, simultâneo RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Há em permanência na internet noticias.rtp.pt. As notícias de Portugal e do mundo na sua rádio ELBS. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao programa de manhã de quinta-feira, o primeiro do mês de fevereiro de 2024. Sejam muito bem-vindos, desejamos que tenham uma feliz quinta-feira, agradecemos a sua sintonia. Continuo com as suas estações do Grupo Batista Vieira, que é LBS 1330 AM Los Banos, que é SQQ 96.1 FM São José 103.3 FM em São Martim. Um abraço também a todos os ouvintes que nos acompanham por esse mundo fora através da internet em klbs.com e ksqq.com. E boa viagem se está na estrada na nossa sintonia. Padaria e Peixaria Portuguesa de Relmar, onde encontra pastelarias e pão fresco todos os dias. A Padaria e Peixaria Portuguesa de Relmar tem também à venda peixe e outros produtos, tudo importado de Portugal. A Padaria e Peixaria Portuguesa de Relmar foi totalmente remodelada e agora tem à sua disposição um espaço para tomar café ou galão, acompanhado por uma deliciosa sanduíche de queijo de São Jorge. E ainda poderá assistir aos jogos do Campeonato Português de Futebol. Estão abertos de terça a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4 da tarde, e aos sábados, das 7h30 da manhã às 2 da tarde, encerrados aos domingos e segundas-feiras. Para mais informações ou para fazer a sua encomenda, contacte a Padaria e Peixaria Portuguesa de Relmar através do telefone 209-632-3814. 209-632-3814. 8 horas, 19 minutos, às 8h30 iremos apresentar o boletim de comunidade. Das 9 às 10 teremos o espaço de discos pedidos da saudade. Contamos consigo. Às 10 iremos apresentar as notícias dos Açores através da Rádio Horizonte da Ilha Terceira. E às 11 teremos as notícias do desporto através da Antena 1. Fantasia, o que eu sofri pensando em ti. crianças balanças ao som do ritmo e da aventura, livre como o vento. Tu danças, tu sentes à tua volta esta loucura do meu sentimento. A pista é só tua e o baile é só teu. Fico às voltas na lua, não sei o que me deu. Tu és a minha fantasia, o que eu sofri pensando em ti. Foi sempre assim, tu dás cabo de mim. Tu danças, tu vibras, teu corpo cintilante estrela. Tu danças, tu deixas cantalés suspenso, sem saber falar. A pista é só tua e o baile é só teu. Fico às voltas na lua, não sei o que me deu. Tu és a minha fantasia, o que eu sofri pensando em ti. Foi sempre assim. Antes ouvimos Pedro Miguel e agora vamos falar sobre a previsão do tempo. Aqui em Los Banos, o National Weather Service registra neste momento 49 Fahrenheit, o equivalente a 9 graus Celsius. A máxima prevista para hoje são 60 Fahrenheit e o mau tempo deverá continuar até pelo menos segunda-feira. Esta noite a temperatura deverá descer para os 45 Fahrenheit. Amanhã, sexta-feira, a máxima deverá ser de 56. Sábado também 56, domingo 54. Em São José, o National Weather Service registra neste momento 53 Fahrenheit, o equivalente a 12 graus Celsius. A máxima prevista para hoje são 60 Fahrenheit e prevê-se mau tempo também até pelo menos domingo. E hoje deverá chover muito, há a possibilidade de ocorrer algumas inundações e também trovoada. A temperatura esta noite deverá descer para os 43 Fahrenheit. Amanhã, sexta-feira, a máxima deverá ser de 56, sábado 57 e o mesmo no domingo. Meteorologia, a previsão do tempo na sua rádio KLBS. Chopa que andas bailando, na dança nunca te apresses. Olha que há muitos rapazes à espera que tu tropeces. São coisas, meu amor, são coisas, coisinhas que o povo nos diz. São coisas que a vida lhes diz, que o importante é ser feliz. São coisas, meu amor, são coisas, coisinhas que o povo nos diz. São coisas que a vida lhes diz, que o importante é ser feliz. Estamos a meio verão, ainda não tem enxoval. São coisas, meu amor, são coisas, vida lhes disse que o importante é ser feliz. Se tu me vires à janela com minha mãe, pensa bem, tens de ter muita cautela, que ela foi jovem também. Fui às festas de Viana para ver Santa Luzia, nosso amor seja eterno quando casarmos um dia. São coisas, meu amor, são coisas, coisinhas que o povo nos diz. São coisas que a vida nos diz que o importante é ser feliz. São coisas, meu amor, são coisas, coisinhas que o povo nos diz. São coisas que a vida Coisas da Vida. Vamos agora apresentar o Boletim da Comunidade. Boletim da Comunidade. Serviço informativo comunitário da sua rádio KLBS. Divulgando de segunda-feira a sábado, às 8h30 da manhã e 4h30 da tarde. Onde pode partilhar eventos sociais, vendas, funerais e outras informações. Envie o seu anúncio para o fax 209-826-1906 ou para o correio eletrónico pr@klbs.com. Boletim da Comunidade. Sejam bem-vindos à divulgação do Boletim da Comunidade. Na apresentação, Regina Silveira. A Casa dos Açores de Relmar convida a comunidade a participar na Matança de Porco amanhã, sexta-feira, dia 2 de fevereiro. A matança irá ser realizada no Salão de Pentecostes de Stevenson. O prato é composto por torresmos, morcela, linguiça, batata doce, inhame, feijão, pão e arroz doce. Poderá ir buscar o seu jantar das 4 às 6 da tarde. No salão, o jantar será servido às 7 da noite. Os bilhetes custam $30 por pessoa. O jantar é grátis para menores de 10 anos. Para aquisição de bilhetes, contacte o presidente da Casa.